Quero ser o tempo todo no mundo, para nos situar, deitar meus olhos em você e então navegar. Em alto mar olhamos para o céu para perceber que havia apenas luzes de avião que são entediantes. Os grãos no papo da galinha nos contam a história, ainda não acabou. Quero ser o tempo todo no mundo, para nos situar e deitar meus olhos em você e então navegar. Em alto mar olhamos para o céu para perceber que havia apenas luzes de avião.